não sei por que será tanta alegria. Encontrei, vou transmitir as boas novas. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome Jesus. Agora que eu já sei desta alegria, vou procurar sempre andar em sua luz. Felicidades eu encontrei com Jesus, o meu Salvador. Eu sou e sempre serei de Jesus. Agora eu sei por que tanta alegria. Encontrei, vou transmitir as boas novas. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome, Jesus. Agora que eu já sei desta alegria, vou procurar sempre andar em sua luz. Felicidades eu encontrei com Jesus, o meu Salvador. Eu sou e sempre serei de Jesus. Eu sou e sempre serei de Jesus.